gente vai lambardear, meu irmão. Pega sua gata aí, que é só alegria. Demais, meu Deus, não é possível. Tá joia, valeu. Você mais não. Oh,